numa canção quero te dar a sensação do meu prazer. De nada valerá esconder esse desejo maior, meu peito dói. Numa canção quero dizer que eu penso muito em você, deitada com um olhar de paixão. Meus pensamentos explodem em mim, que eu não consigo estancar. Que eu penso muito.